Jesus te fez um favor. Obrigado, que você não tem como pagar. Jesus te fez um favor que sacerdotes. Você não tem como pagar. A ideia é forte, nego, é só aceitar. A ideia é forte, nego, é só aceitar. Se liga só, estou rimando a vocês a respeito da palavra da vida, mostrando que meu Deus é amor. E essa vida apareceu nossa terra, dizendo que nós temos que amar ao próximo. Se a falsidade cumprindo a verdade, que há muito tempo em um livro ele determinou. E para os dias de hoje ficou claro que a vida eterna dá para quem abraçou. A ideia forte, o grande sacerdote, que pra te ver feliz, irmão, te livrar da morte. Ame ao próximo, longe ou perto, é quente, irmão, isso é mais que certo. A fonte de vida para o vagabundo, só com a fé em Deus vencemos o mundo. Siga consciente, gozosamente, pra ter a vida nesse mundo diferente. Crente que vai ser julgado no grande dia, pra vida ou morte eterna segue a profecia. Mano, mina, siga em frente, nas ruas do gueto a parada é quente. E RC fica por aqui, servo R, trinca sacerdotes MC. Se quer viver firmão, chega mais irmão. Vou dizer então, não tem jeito não. É Jesus que dá o lancejão. E sem preconceito, sou preto e faço direito. Rima no esquema com os manos e Deus no peito. É o peso que faz a cabeça do preso, que domina a atenção do maluco que chega do doente do trampo tendo que aturar desprezo. Já chega de bobagem, chega mais e ouvir a mensagem. Fique firme na queda esperando a justiça divina que te dá coragem. Coragem, força pra lutar, guerrear. Malandragem, só para pregar, ensinar. Se você tem Deus, você vai me ouvir e aceitar. Aqui é servo R, liga a nós e vem concordar. Jesus te fez um favor que cê não tem como pagar. Jesus te fez um favor que cê não tem como pagar. Cê crê, é bom cê crer. Sem Deus na sua vida, nego, cê vai se perder. Depois é ruim. Pra se achar. As ideias que eu te dou, nego, é bom cê abraçar. Jesus morreu no seu lugar, meu, sua causa foi ferido. Pra você ter outra chance e não tirar um castigo. Era pra ser pau no gato, sem massagem, sem alívio. Se você quer saber, é pelo amor que cê tá vivo. Muito bem, para o que eu digo, praticando bem eu vivo longe do perigo. Deus, liberdade, minha guarda pra caminhar. Sacerdotes, mano, vai se apresentando na rima, dizendo que a vida tem mais valor. Se você amar a Deus, amar ao próximo. Chega de guerra, largue os canos. Se você ama a Deus, você tem que amar os manos. Siga em frente, vem com a gente. A felicidade tá na nossa frente. É quente, sente, quem está crente na mente do mano consciente. De quebrada, ninguém tô dando um rolê. De carro e de moto com proceder. Que o amor envolva o PCC, assim como Cristo ama você. Jesus Cristo, mano, acredite nisso. Essa meta foi difícil, te amarra um sacrifício. Agora eu estou aqui pra te ligar. Mano, S quer te alertar, que Deus está presente, pode acreditar. O amor destrói o crime, aê. Vou que vou. O mal eu boto pra correr. Vou que vou. Com a luz no gueto dou um rolê. Vou que vou. Com Cristo os manos vão vencer. Vou que vou. Jesus te fez um favor que